Vai, vai, mão na cabeça, esquece suas gírias. Só senhor e não me diga que não fuma. A sua vila é o tráfico em cada esquina. Vai, vai, assuma, você é o dou que passa cocaína, já achei uma. Seu cargo está queimada onde venho. Um 5-7, um Corsa Get, mas nem caga eu tenho. Fecha essa boca e me escuta. Assume o que tu deve, truta. Naquele momento quase que parti pra luta. Me insulta pelos dreads, pela vida, pelo amor. Pra mim é só Deus que me obrigo a chamar de senhor. Então daqui tu é o terror, só sou eu e acho muito. Cês tão com o cara errado, só as máquinas de presunto. Vixe, meu senhor, que não é meu senhor. Ouvidos pra segurança, que não é meu protetor. Nunca vai ser o meu forte. O jogo é pesado, traz a morte. Vai assumir de uma vez seu lixo. Loki, macho, tão guardinha querendo segurar Glock. De blazer de quebrada, tentando copiar pop. Saindo do templo, desde frente, até deixou em choque. Ouvindo facção central, desespero mental. E o mal, dizendo se é mock. Mas não, eu não devo, então vou bater de peito. Vim pra incomodar, não tô pra cá pra ser aceito. Tu diz que sou suspeito, efeito da madruga. Então vamos rasgar carne pra ver quem é alma suja. Abaixa a cabeça, ninguém pede opinião. Nesse momento eu sou patrão, tu é o peão. Pode falar onde tá a droga e o canhão. Ouvi dizer que quem faz rap é traficante e ladrão. Não, não, não. Por favor, não generaliza. Se eu dizer o que é que falam de você, não vou pra mim. Se eu vou te liberar, mas se eu voltar e te ver aqui, melhor coisa tu fazer é de nós tentar fugir. Fica ligeiro, MC, tu tá na mira da farda. Protestante da ilha que negocia carga. Carga é ouvir vocês falando demais. Tabefes de palavras que eu nem ouço do meu pai. Mas fazer o quê? Somos só cidadãos. Somos só cidadãos. Somos só cidadãos. Por dia no Brasil, de propina vem milhões. Somos só cidadãos, somos só cidadãos. Porra, mano, 10. Levei um enquadro ali na rua que você não tá ligado. Isso, mano. São uns porcos mesmo, cabuloso. É. Mas qual fita, mano? Não tá, o que tá rolando? Cabuloso, gravado cabuloso mesmo. É, na minha cabeça mais que meu velho. Tá engraçado mesmo. Mas então, mano. Certeza. Esse bagulho aí, bagulho de trombar os olhos ali no parque ali, tá ligado? Não, certeza, certeza. Vamos lá, mano. Tem que resolver uns bagulho com os olhos também. Vai, vai, mão na cabeça, esquece suas gírias. Só senhor e não me diga que não fuma. A sua vila é o tráfico em cada esquina. Vai, vai, assuma, você é o dou que passa cocaína, já achei uma. Seu cargo está queimada onde venho. Um 5-7, um Corsa Get.